Olá, meus amigos, tudo bem? Olha, a natureza humana é cega e espontânea e reage por instinto, tá bom? Só que isso não é um problema, tá? Não pense que isso é um problema, não. É exatamente essa espontaneidade de suas reações que vai permitir com que, em um ambiente natural, onde existem perigos reais, obstáculos reais, o ser humano possa se proteger dos verdadeiros riscos que ali existem, tá? Se não fossem essas reações cegas, espontâneas, instintivas, o ser humano não sobreviveria um dia sequer nesse ambiente natural. Agora, em um ambiente artificial, onde os elementos naturais se tornaram exceção, e o que predomina é a artificialidade, a irrealidade das coisas, essa reação espontânea aí já começa a se tornar inadequada, tá? Já começa a haver um problema, porque ela não foi programada para isso. Essa natureza que reage espontaneamente, quisesse interagir com o ambiente artificial de maneira adequada, ela precisaria, então, interpretar esse ambiente. O que ela precisaria fazer? Ela precisaria identificar os elementos artificiais, falar, olha, são artificiais, traduzir esses elementos para se adequar a eles. Só que, veja, a natureza humana é cega, espontânea. Ela não vai fazer isso. Ela não pode, ela não tem capacidade de fazer isso. Ela é instintiva. Ela não vai fazer esse trabalho de interpretar o ambiente, né? Não tem como. Então começa a ser necessário que algo atue como esse intermediário, que algo faça esse papel de intérprete, que algo abstraia essa artificialidade do ambiente, identifique essa artificialidade e aí informe a natureza que aquilo a que ela está prestes a reagir não se trata de algo natural, e que por isso vai precisar de ter um tratamento diferenciado. Então é preciso que algo atue de maneira a impedir a natureza humana instintiva de reagir de maneira cega e burra, espontânea e instintiva como ela está acostumada a reagir. E aí eu pergunto, quem é que vai fazer esse trabalho? Quem é que vai fazer esse papel de intérprete? Quem é que pode ler o ambiente artificial e compreender? Quem vai ser esse tradutor do ambiente e vai informar a natureza humana? Obviamente, quem vai fazer isso é a nossa razão, é a nossa inteligência. Só a nossa inteligência é capaz de fazer isso, de maneira consciente, distinguir essa artificialidade, abstrair essa artificialidade do mundo, do ambiente, e direcionar a natureza para que essa natureza haja de acordo com essa artificialidade. Entendeu? Para que essa natureza reaja de maneira correta diante do ambiente que ela tem em volta dela. Então, o que a razão faz é traduzir o ambiente, é um intérprete. A razão é um intérprete, ela interpreta o ambiente informando a natureza humana como a natureza humana deve reagir de acordo com a situação, como a situação se apresenta. É por esse motivo que, na educação da vontade, quem deve estar no comando é a razão. Vocês estão entendendo isso aí agora? Porque é a razão quem coloca ordem nessa confusão que foi criada por esse ruído existente entre o mundo artificializado e a natureza humana imutável, espontânea e cega. É a razão consciente que vai dizer para a natureza humana que ela está equivocada. Olha, você está reagindo de uma maneira errada. Não é culpa sua, mas está errado, porque o ambiente é outro. Então, é a razão que vai falar isso. Que a natureza está agindo de maneira burra, que ela precisa se acalmar, que ela não pode agir assim por impulso porque a situação não exige isso, entendeu? Então é a razão quem vai controlar a natureza humana, porque apenas a razão é capaz de entender o que está acontecendo. Tá bom, gente? É isso aí e até a próxima.